Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrino e nós vamos falar mais alguma coisa sobre Vercingetorix. Na verdade, a gente vai falar mais alguma coisa sobre gauleses aqui, sobre o povo celta, né? O programa saiu aí, o pessoal gostou bastante e tal, muita coisa interessante. O pessoal não conhecia, né, o Vercingetorix e a própria história dele. E muita gente pediu uma fala do Asterix, porque o Asterix foi fortemente baseado no Vercingetorix, né? Mas eu não vou falar muito dele, porque tem o Meia Lua Drops, que a gente gravou sobre Asterix, entendeu? Então, depois dá uma ouvidinha lá no site do Meia Lua e tal, porque já tem esse programinha lá, sabe? Então, eu fazer outro aqui igual é meio zoado e tal. Mas eu queria falar uma parada lá no cast, acabou que não deu tempo. Eu e a Thaís, né? A Thaís também queria falar, que a Thaís, ela é apaixonada por celtas e derivados, né? E a gente queria falar um pouco sobre os druidas, cara. Que não deu muito tempo de falar, né? Lá, porque lá era muito Vercingetorix e tal. E acabou que a gente não falou não falou muito dos druidas. Mas os druidas foram importantes pra caralho na vida do Vercingetorix. Porque ele era um cara, como a gente falou, muito inteligente, né? Acima da média, até porque ele era de família nobre, aquela coisa toda. Ele tinha praticamente um druida próprio, né? Que vivia seguindo ele pra cima e pra baixo. Infelizmente a gente não tem o nome, eu procurei pra caralho o nome, mas obrigado, romanos, por tornarem a pesquisa sobre celtas impossíveis. E infelizmente não temos o nome, mas é sabido que tinha um druida, cara, que ele praticamente olhava só pro Vercingetorix. O trabalho dele era instruir o Vercingetorix, tá ligado? Transforma o Vercingetorix num líder foda aí, sabe? Isso era muito interessante, porque os druidas, eles eram muito coletivos, né? Eles viam muito bem coletivo. Então você pensar em um druida que ele, sei lá, ele se interessava apenas pela vida de uma pessoa, é uma coisa muito rara, né, cara? E foge muito do que a gente entende aí por druida e tal, e esse coletivismo que eles tinham. Porque os druidas, no geral, eles tinham várias tarefas, né? Eles não eram só conselheiros e eles não eram sacerdotes, tá? Tem muita gente que pensa que eles eram sacerdotes e tal, eles não eram. Quem traz isso pra gente é o cristianismo depois, porque o cristianismo não sabia como englobar os druidas, né? E não sabia como falar dessa mitologia celta aí, então eles puxavam pra tudo aquilo que eles conheciam ou que pareciam com o cristianismo, né? Então acabavam colocando os druidas como sacerdotes, mas eles não eram sacerdotes, cara. Eles estavam muito mais pra filósofos, né? Pra cientistas do que pra sacerdotes. Porque eles se interessavam por toda espécie de conselho e de pesquisa, cara. Desde filosofia até estudo de leis, rituais também não estavam fora, sabe? Até estratégias de guerra. Os caras, eles não eram sacerdote, cara. O sacerdote não vai lá na hora da guerra falar, põe aqui os arqueiros aqui na frente, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso veio do cristianismo exatamente por isso. Porque os cristões, eles não sabiam onde colocar. Onde a gente vai colocar esses druidas, né? Qual é a característica deles, né? Como a gente vai apresentar? Como a gente vai apresentar ele para as pessoas? A gente não sabe. E interessante falar que druida tem um significado muito peculiar, que é aquele que tem o conhecimento do carvalho. Olha aí. A pessoa fala, pô, mas o que tem a ver o carvalho e tal, né? O carvalho, cara, ele era uma das mais fodidas árvores que tinha, né? Na época e até hoje, né, cara? O carvalho é muito importante. A gente vê, inclusive, muito livro, né? O carvalho. Tem um famoso Thorin aí que tá em alta agora, escudo de carvalho e tal. E o carvalho sempre foi uma madeira poderosa pra caramba e tal. E como eles, os druidas e a maioria dos celtas, eles eram muito ligados à natureza, né? Então o carvalho pra eles era uma fonte de poder foda, sabe? Porque além do animismo que eles cultuavam e tal, que eles acreditavam, né? Tinha também essa coisa das árvores e tal. Pra quem não sabe, o animismo, como é que eu posso dizer? É você acreditar que não só os homens têm essa coisa espiritual, sabe? Mas também o os animais, algumas espécies de plantas e tal, em geral, e até alguns objetos e fenômenos da natureza, né? Por exemplo, vulcões, furacões, esse tipo de coisa. Eles acreditavam que cada coisa dessa tinha uma essência ali, tinha um destacamento espiritual, né? Não como a gente acha que só os homens têm essa parada e os animais não têm e aquela coisa toda. Não confundir o animismo com aquela parada antropomórfica. Os deuses egípcios, né? De outras mitologias e tal. Porque lá já era uma coisa antropomórfica, né? O que é uma coisa antropomórfica? É o humano e meio animal, né, cara? Ou o animal com comportamento humano, né? Aqui no animismo você não tem isso. Não é essa coisa antropomorfizada. Você tem simplesmente o animal, cara. Na essência, ou a planta, a natureza em si, com a consciência espiritual, tá ligado? Com esse poder, essa presença que a gente acredita que não tem hoje em dia, né? Outro ponto importante pra falar também sobre os druidas era a coisa do ciclo, cara. Essa parada é muito legal, né? E eles acreditavam muito que não existia esse negócio de vida, morte, céu ou inferno e acabou, sabe? E aí depois vem outra pessoa, vida, morte, a mesma coisa, não sei o quê. Eles tinham a coisa do ciclo, né? Você tem ali a vida, você tem a morte, aí depois você tem a vida de novo. Depois você tem a morte, você tem a... Sabe? E esse ciclo, ele se repete, nunca acaba e tal. Até porque vem muito aquela coisa de que pessoas reencarnavam, né? Vamos dizer, a grosso modo, em animais, né? A gente tem até um pouco desse tipo de crença hoje em algumas regiões aí e tal. Mas era essa pegada, porque eles não diferenciavam os homens dos animais, sabe? Através do animismo, né? Então, pô, o homem tem espírito, tem alma, beleza. O animal também tem. Então, o ciclo nunca acaba, né? Se o homem morrer aqui, ele voltar em um animal, lá na frente ele pode morrer como animal e voltar como homem, né? E tinha muitos celtas, né? De todos os grupos que falavam mesmo que tinha essa coisa com os animais e tal. O próprio Vesietorix tinha uma relação muito foda com o cavalo, né? Até por isso a gente vê aquela pintura lá e ele se entregando num cavalo e tal. Os druidas também, cara, eles tinham uma característica muito legal que eles eram separados, né? Em várias classes, né? Não era só druida, pá, sou druida, já era. Sou foda, sou mago, caralho. Não era só isso, né? Eles tinham várias categorias e várias separações, né? Você tinha alguns ali que eram meio que juízes mesmo, né? Eles só iam ali nas aldeias e tal pra resolver esses problemas de desinteligência. Que era quando tinha alguma treta por alguma coisa, ou alguém roubou alguma coisa do outro, impasse, esse tipo de coisa, né? Você tinha uma outra espécie também que eram os poetas, né, cara? Pegavam as histórias que aconteciam e deixavam elas mais bonitas e tal, davam uma decorada, deixavam mais... davam um floreio ali em cima da parada. E eles tinham que espalhar essa coisa toda e tal. Eles até gostavam... eles cultuavam bastante uma deusa chamada Brígida. Que era uma deusa... uma das poucas deusas, cara, do período celta. Que ela era pancéltica, né? Por que pancéltica? Porque ela não era cultuada só por um povo. Ela era cultuada por quase todos os povos celtas, tá ligado? Então quase todos aquele aglomerado de povos que a gente falou no cast, os galeses e etc, eles cultuavam a Brígida, né? E ela era uma deusa muito importante porque ela era representada por três mulheres, que era a poetisa, a médica e a ferreira. As três se chamavam Brígida, né? Porque querendo ou não, era uma coisa só. E era interessante porque elas eram conhecidas como Tríplice Chama. Por que Tríplice Chama? Essa poesia, a medicina e a ferreira. Porque a chama é nada mais nada menos do que o fogo propriamente dito, né? E o fogo, cara, ele é importante pra caramba de várias maneiras. Então eles acreditavam que o fogo alimentava as forjas. Vem muito daquilo que a gente falou no cast, né? De que eles eram fodas com o ferro e tal. A gente até ia falar um pouquinho mais, não deu tempo, mas os celtas, eles eram mestres, assim, na forja de espadas e tal. Os romanos tinham muito desejo de aprender os segredos deles, né? Como que eles conseguiam fazer as espadas tão fortes e tal. Tem até uma cena legal no filme do Vesietorix. Você tem um ferreiro lá romano e tal, o grandão, aquela coisa. E aí ele falou, ó, César, descobri o segredo dos celtas. E pá, mostra uma espada assim. Aí o César pega a própria espada que ele roubou de um celta. e bate no meio da espada desse ferreiro e ela quebra, cara. A espada do ferreiro quebra e ele fala, subiu porra nenhuma. Então tinha muito essa coisa, ela representava esse fogo que alimenta a forja. O fogo também que esquentava o quê? Os experimentos dos alquimistas, cara. Quem são os alquimistas? Nada mais, nada menos do que os próprios druidas, né? Os druidas, eles eram, como eu falei, cientistas, cara. Isso é muito foda, eles não eram apenas sacerdotes, como já falaram e tal, porque eles não lidavam só com isso. Era uma coisa muito ampla, sabe? É como se hoje você tivesse uma pessoa que não fosse só um filósofo, ou não fosse só um astrônomo, ou não fosse só um médico. É como se você tivesse um cara que soubesse fazer tudo isso e ele trabalhasse com tudo isso, entendeu? Então o cara tinha o escritório dele lá e você chegava lá, ele era um químico, ele era um matemático, ele podia ser um astrólogo se você quisesse, ele podia ser o seu advogado, ele podia ser juiz, ele podia ser tudo, sabe? Então essa parada da alquimia também era muito presente neles, né? Porque eles lidavam muito com as coisas naturais, né? Como a gente veio falando aqui do animismo e tal. Até remédios, poções, etc. Até falando rapidamente aqui, no próprio desenho do Asterix, você tem a poção deles, né? Poção secreta que os romanos querem saber de qualquer jeito. É uma brincadeira no desenho? É, mas não foge muito da realidade, né? Porque a gente vê poções, poção mágica, o caralho, mas não necessariamente é uma poção mágica. A gente sabe que existem plantas na natureza aí que fazem praticamente milagres, né, cara? Remédios fodas não fazem, e os efeitos colaterais são muito baixos, né? E essa coisa da alquimia não estava relacionada só com plantas e poções de cura, podia ser também relacionada a venenos, cara. Venenos poderosíssimos, né? E até na própria forja. Esse tipo de mistura poderia auxiliar na forja ali, não sei, talvez com um preparo diferente em cima do próprio ferro e tal, né? Então, essa parada do fogo também servia pra isso, sabe? Pra essa coisa de esquentar os experimentos dos alquimistas. E também, em terceiro lugar, o fogo, cara, que fazia o quê? Incendiava a mente dos poetas. Nada mais, nada menos, eram druidas também, né? Então você tem um cara que é completo de todas as formas científicas que aquela época podia compreender, desde filosofia até a astronomia. E o cara também, ele é um poeta, né? Ele acaba sendo também um responsável aí por levar a palavra. Porque os druidas, cara, eles se recusavam terminantemente a escrever as coisas. Acho que não só os druidas, como os próprios celtas, né? Eles não queriam passar a coisa ali escrita. Tem muita gente que pergunta assim, pô, mas sei lá, é meio burrice eles não quererem escrever e tal, né? Porque realmente eles foram erradicados, né? Eles foram apagados da história. Mas se você pensar bem, essa parada de você não querer escrever é interessante. Por quê? Geralmente quando você escreve, você não tem a necessidade de memorizar aquela parada, entendeu? Porque você já tá colocando ali e guardando, entendeu? Ah, eu tenho um negócio aqui, um rascunho. Aí você escreve lá um rascunho, guarda, já era. Aí sei lá daqui quantos anos você vai mexer com isso e você praticamente esquece. Agora, quando você tem que aprender a parada, é outro esquema, sabe? Você não pode esquecer aquilo porque você tem que falar aquela coisa, tem que contar aquela parada de forma oral. Então você não pode simplesmente escrever e whatever, toma aí, quem quiser ler. Até porque tem isso também, né? Quando você escreve uma coisa, não necessariamente a pessoa vai ler. Já quando você fala aquilo ali, frente a frente com a pessoa, tem como a pessoa não te ouvir, né? Só se o cara, sei lá, conseguir disfarçar muito bem. Uma coisa muito interessante também que os celtas, eles levavam 11 anos pra aprender, cara, a ser um druida, tá ligado? Você praticamente levava 11 anos pra aprender ali aquelas coisas sobre ciência, sobre a natureza, sobre a filosofia, sobre toda aquela coisa mística, sobre os valores também, né, cara? As coisas das leis, como você ser justo e tal. Você levava 11 anos pra aprender isso se você fosse um celta. Interessante é que se você parar pra pensar hoje em dia, a gente passa exatamente 11 anos na escola. Isso é muito foda, né, cara? Hoje eu acho que passa 12, se eu não me engano, porque tem, acho que, o nono ano hoje, né? Se eu não me engano. Mas acho que você passa ali a média de 11, 12 anos na escola e é muito parecido, né, cara, com essa coisa dos druidas. Os caras levavam 11 anos pra aprender tudo e a gente praticamente leva o mesmo tempo pra aprender as coisas também, né, na escola. Isso é muito foda, cara. Tem algumas coisinhas também muito interessantes sobre os druidas, mas que eu acho que não é legal falar, porque é meio bizarro, e que são as coisas dos rituais de canibalismo e tal, Não porque eu tô aqui defendendo o druida, nada disso, mas porque é muito cristão, entendeu? É muito cristão a parada, então você não espera nada bonito vindo disso, né, cara? O Xanizo falando de outra religião, você nunca espera nada bonito. Então, sei lá, historicamente falando, não é muito interessante, mas aconselho quem quiser dar uma lida sobre os rituais de canibalismo, antropofagia e tal, aquela coisa que a gente tem até um pouco aqui nos nossos índios do Brasil, né? Você matar um guerreiro e você comer o coração ou etc, você vai pegar a energia daquele guerreiro, aquela coisa, né? Mas isso não vem muito da coisa contada, vem mais do cristianismo, né? Porque o que a gente sabe de celta realmente é o que os povos vizinhos conseguiram manter, entendeu? Porque os celtas foram dizimados, Roma destruiu tudo. Aí, pô, como é que a gente sabe? Não é só através de Roma. A gente tem também os povos vizinhos, né? Trouxeram aquela história e tal, e que a gente hoje, ainda bem, consegue pegar um pouco desse tipo de coisa mais concreta, né? Não só um relato aí de pistões aí que acaba forçando a barra por tratarem os celtas como pagãos e etc. Uma coisa interessante também, só pra fechar aqui, que é legal falar, é o neodruidismo, né? Você tem hoje em dia, cara, o neodruidismo, que é uma espécie de religião, sabe? É um grupo, né? Quer dizer assim, é um grupo ali de pessoas que tentam resgatar essa coisa do druidismo e tal. E você tem em todo lugar do mundo esse neodruidismo. E você tem aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil você tem organizações que são fodas a nível mundial. Tem ovates e druidas, você tem a ordem dos druidas, ordem dos bardos, você tem até alguns colégios, cara, que vem do neodruidismo, tá ligado? Pessoas com muito dinheiro e tal, que bolam uma escola, montam uma escola de verdade. Não uma escola de neodruidismo, uma escola mesmo, sabe? Uma escola, português, matemática, coisa toda. E ali eles falam um pouco também do neodruidismo e tal. É interessante pra caramba. Não força a religião, ninguém vai sair por aí cantando com os passarinhos e comendo borboleta, mas é legal pra caramba porque eles têm uma vez por ano um encontro aí gigantesco aí no Brasil, onde eles chamam pessoas de todas as religiões locais do Brasil pra trocar ideia sobre tudo, sabe? Sobre a vida, sobre ciência e sobre todo tipo de coisa. Isso eu acho legal pra caramba. Eles não fazem isso pra discutir religião. Fazem essa parada pra discutir o universo e o homem e tal. Eu acho foda isso, eu acho legal pra caramba. E realmente o neodruidismo é meio bobinho, né? Se a gente parar pra pensar. Mas é importante porque além de estar fazendo esse tipo de coisa que é construindo escola, etc., também promove esses encontros aí, tá? Eu não sou maluco, eu não sou neodruida, mas eu acho legal. Por favor, não vamos pensar que eu saio por aí com a coroa de flores na cabeça, tá?